Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 24 de junho de 2015. Destaques de hoje. Renan Calheiros anuncia PEC para criar autoridade fiscal independente. Lava Jato, ex-diretor da Petrobras, admite ter recebido propina da Braskem. Governo debate criação de política para reduzir impacto social das drogas. Gilmar Mendes volta a pedir maior prazo para o Código de Processo Civil. Atentado suicida por menina de 12 anos deixa 10 mortos na Nigéria. E agora a previsão do tempo pela Clima Tempo no Jornal Brasil Notícias. Região Sudeste. Frente fria deixa o tempo fechado, com chuva e frio no leste de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e na zona da Mata de Minas. Sol com chuva ao longo do dia, no norte do Rio de Janeiro. Céu nublado, garoa e frio no sul de São Paulo. Sol nas demais áreas da região. Região Norte, sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora, no noroeste do Amazonas, no centro-norte de Roraima, no leste do Amapá e no oeste do Acre. Sol forte e tempo firme em Rondônia, no sul e leste do Amazonas, no centro-sul do Pará e no Tocantins. Chuva isolada nas demais áreas. Região Nordeste, instabilidades se formam e chove forte a qualquer hora no norte do Maranhão, no centro-norte do Piauí, no sul do Ceará, em Pernambuco, em Sergipe, Alagoas e no nordeste da Bahia. Tempo firme no centro-oeste da Bahia e no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Chuva isolada nas demais áreas. Região Sul, manhã fria, congeada na Chapada Gaúcha e nas serras do Rio Grande do Sul. Dia nublado, frio e com garoa no leste do Paraná. Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no oeste de Santa Catarina e noroeste e norte do Rio Grande do Sul. Não mudou de ontem para hoje a temperatura nesta região. Região Centro-Oeste também continua a mesma. A forte massa de ar seco segue atuando e garante mais um dia com predomínio de sol e sem chuva na região. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone, 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial, 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento, Saúde com Beleza. Alma Lusa, o expoente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, é solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação. De segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para que seja criada uma autoridade fiscal encarregada de fiscalizar e denunciar gastos excessivos do governo. Amanhã mesmo eu vou apresentar uma PEC que cria a autoridade fiscal independente. É para fazer acompanhamento durante a execução da política fiscal, para não acontecer essas coisas com as quais nós estamos tendo que conviver. Pedaladas. Tem que buscar definitivamente uma qualidade para o superávit. Tem que dar qualidade ao gasto público, disse Renan. Ele explicou que a figura da autoridade terá um mandato e será ligada ao legislativo, sendo encarregada de fazer a fiscalização permanente das contas do governo. É uma autoridade com mandato para fazer uma fiscalização. O papel do legislativo é fiscalizar. É no aprimoramento desse papel que nós vamos propor amanhã a criação da autoridade fiscal independente, disse Renan. É um órgão não para julgar as contas, mas para fazer uma permanente avaliação da execução fiscal e não permitir essas coisas que nós estamos tendo que permitir. Esta crise é em decorrência disso, explicou sem dar maiores detalhes. Rodoviários suspendem paralisação de ônibus em Natal. Agora os detalhes com Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte. Apesar do indicativo de greve ter sido aprovado pelos rodoviários na última quinta-feira, dia 18, a categoria resolveu suspender a paralisação de ônibus em Natal. A decisão aconteceu após uma reunião realizada na tarde de ontem com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal, CETURN. No acordo entre as entidades sindicais, ficou acordado que os rodoviários irão receber um aumento salarial no valor de 10% e um reajuste de vale alimentação correspondente a 11%. A proposta foi colocada em votação para a categoria, que aceitou com unanimidade. Uma nova rodada de negociações ainda vai acontecer. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Os líderes partidários decidiram, em reunião com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, votarem até a noite de quinta-feira diversas matérias que incluem acordos internacionais. recursos contra deliberação conclusiva das comissões técnicas, medidas provisórias e o projeto de lei que altera as regras da desoneração da folha de pagamento de 56 setores da economia, o chamado pela oposição de projeto da reoneração da economia. De acordo com o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PMDB do Ceará, para o Executivo, é fundamental aprovar ainda esta semana o projeto de lei que altera as regras da desoneração da folha de pagamento de vários setores econômicos. O último projeto do governo que trata do ajuste fiscal. Vamos votar até quinta-feira à noite os acordos internacionais, os recursos para apreciação de projetos no plenário, as duas medidas provisórias e o projeto de desoneração até quinta-feira à noite. Esta é a agenda que o presidente da Câmara está trabalhando por ela, disse. Suicídio. Jovem deixa carta e diz que família vingará sua morte. Reportagem de Edilson Peroni. O menor considerado pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, como infrator, identificado como Jackson Ferreira Gomes, de 15 anos, que cumpria pena na Casa da Cidadania em Alta Floresta, Rondônia, parece ter cometido o suicídio, porém deixou para trás uma carta intitulada pelo próprio autor como testamento. Nela, o vilhenense Jackson esclarece os motivos do suicídio. Foram tantos problemas familiares que me levaram à morte. A mãe. O menor pede para entender os tais motivos e que não teve chances de ir para uma clínica para tentar a recuperação. Olha, mãe, sei que o que fiz não foi muito agradável, mas o lugar que estou agora é melhor que estar preso. Não tive chances de ir para uma clínica de reabilitação. No término do testamento, o jovem escreve o nome de uma pessoa que não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações. E em seguida ele diz que nunca irá perdoá-lo e que sua família vingará a sua morte. Antes de cometer o suicídio, o menor teria conversado com sua mãe por telefone. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, confirmou em depoimento à Polícia Federal que recebeu propina da petroquímica Braskem para agilizar a venda de nafta pela estatal. Em depoimento complementar aos investigadores da Lava Jato, Costa disse que entre 2006 e 2012 recebeu em média 3 milhões de dólares a 5 milhões de dólares por ano em contas da Suíça. O ex-diretor explicou que o dinheiro foi transferido para Bernardo Freiburghaus, um dos operadores financeiros que está foragido. O ex-diretor disse que participou de uma reunião na qual estava presente Alexandrino de Sales de Alencar, executivo da Odebrecht, controladora da Braskem, para tratar dos pagamentos. No depoimento, Costa disse que a compra da nafta era mais vantajosa por meio da Petrobras, devido ao alto custo do frete. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, uma notícia realmente me intrigou e me faz propor também a sua reflexão. O número de presos dobrou em 10 anos no Brasil. Hoje, a população carcerária ultrapassa os 600 mil. Em 2005, era no máximo de 300 mil. O que isto significa? A primeira reação que tive não foi de perplexidade, pois as imagens constantemente mostradas de superlotação nos presídios já davam uma ideia de quantos seriam pelo país afora. Mas o que me intriga é exatamente por que este número cresceu tanto assim. Aumentou o número de ladrões e delinquentes no país? Se for assim, representa um indicativo da falência dos nossos métodos de ensino, de educação, de geração de empregos, de assistência social. Será que as polícias se tornaram mais efetivas e estão prendendo mais? Concluo mesmo que, ainda de forma não aprofundada como desejaria, que o nosso judiciário, juntamente com os governantes, incluindo políticos do executivo e do legislativo, é um dos principais culpados. Primeiro, porque estão prendendo a rodo, sem julgamento definitivo, sem triagem, sem algo como os juizados de pequenas causas com suas delegacias em cada bairro ou mesmo itinerantes. Delinquentes de todos os níveis simplesmente são mandados para as prisões. Se cresceu o número deles e se as polícias estão mais efetivas, não há número de cadeia suficiente capaz de abrigar aqueles que, não encontrando alternativas, muitas vezes para tomar outro rumo, partem para a delinquência. Pior do que isso é que, se não são julgados imediatamente ou com agilidade suficiente, acabam provocando as superlotações. O judiciário está sendo incompetente para dar solução a isso, razão pela qual 238 mil permanecem nas prisões sem ainda terem sido julgados. 39% da população carcerária. É muita gente. Os dados mostram também que há uma proliferação de presos de pequenos delitos, normalmente pobres, pretos e prostitutas, pois quem tem condições de pagar advogado não vai preso. Os governos acham que, aumentando o efetivo da polícia militar, que realmente, quando age, prende ou mata, está contribuindo para reduzir a violência. Não está. É preciso, no mesmo grau de importância, aumentar e aparelhar a polícia civil. Esta se investiga e só prende com grau suficiente de provas e elementos para levar à prisão. Se fossem contados os de menor, que cometem crimes bárbaros e deveriam ser mantidos encarcerados, então os números seriam mais terríveis. Mas antes que o censo se realize com a periodicidade que deveriam, de ano em ano, a maioria já está fora dos centros de triagem ou de recuperação. Nem por isso estes bandidos, que cometem crimes bárbaros com qualquer idade, merecem estar livres ou com pouca cadeia. Por isso, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, as nossas autoridades, de todos os níveis, deveriam estar vergonhadas com tal realidade. Ela significa o retrato fiel da desigualdade social, da injustiça. Afinal, ninguém nasce bandido ou criminoso. E se não conseguimos evitar que isto aconteça, é no mínimo por descaso, desleixo, desinteresse, incompetência ou omissão. Todos devemos nos sentir envergonhados, inclusive, no mínimo. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos agora mais um rápido intervalo e, dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia, como já passou bem. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas... Tirando o resto, pronto. Carros, agora é que é. Não, conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. O tempo corre, a vida passa. O Canal 1 da Antena Web mantém-se em foco. São 120 minutos com informações, novidades e a companhia de Carlos Bonaparte. Em Foco, de segunda à sexta, das 11 às 13, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. 10 pessoas morreram nesta terça-feira em um mercado no nordeste da Nigéria, quando uma menina de apenas 12 anos de idade detonou os explosivos que levava presos ao corpo. Informaram o familiar de um ferido e um membro das equipes de socorro. A jovem se explodiu em Gujba, no estado de Yobe, por volta das 11 horas, 7 horas de Brasília, matando 10 pessoas e ferindo pelo menos 30 outras, reportou o Asaini Aissami, o familiar de um dos feridos. Este balanço foi confirmado por um membro de operações de resgate. O líder radical Leopoldo Lopes, preso desde 2014, suspendeu nesta terça-feira sua greve de fome de 30 dias, enquanto a oposição venezuelana se concentra nas eleições parlamentares de 6 de dezembro. A vocês, irmãos e irmãs, peço com o coração na mão que assumamos com humildade as conquistas obtidas neste protesto e que juntos, todos, suspendamos a greve de fome, declarou Lopes, segundo a mensagem lida por sua mulher, Lilian Tintori, em Caracas. Vamos suspender a greve, mas a luta continua, disse Lopes, de acordo com a carta escrita de seu próprio punho e dirigida aos 104 grevistas que o acompanham no protesto. Desde 24 de maio, Lopes, líder da ala radical da oposição, mantinha uma greve de fome como mecanismo de pressão para que a data das eleições fosse fixada, entre outros pontos. A A polícia italiana prendeu 7 pessoas envolvidas no escândalo de manipulação de resultados de jogos na Série B, segunda divisão, para evitar o rebaixamento do clube siciliano, informou a justiça do país nesta terça-feira. Pelo menos 5 jogos, talvez 6, foram manipulados e o dinheiro foi para os jogadores, anunciou o procurador-geral de Catânia, Giovanni Salvi. Outras pessoas estão sendo investigadas, mas permanecerão em anonimato, completou. O presidente do Catânia, Antonio Puviriente, seu vice-presidente, o argentino Pablo Cassentino, e o ex-diretor esportivo Daniele Delli Carri estão em regime de prisão domiciliar, assim como 2 agentes e 2 diretores de empresas de apostas esportivas na internet. A equipe do projeto Solar Impulse cancelou a decolagem do avião Solar, programada para a madrugada desta quarta-feira no Japão, em razão do mau tempo em Nagoya. O avião, preso no aeroporto de Nagoya, no centro, desde 2 de junho, deveria decolar nesta quarta-feira às 2h30 locais, 17h30 de terça-feira, horário de Brasília, rumo ao Havaí, mas o tempo mudou, obrigando o cancelamento do voo após 90 minutos de hesitação. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Vienna waits for you. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. O sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Homem é suspeito de sequestrar e matar a enteada em Recife. O servente de pedreiro, Gildo Xavier, é o principal suspeito pelo sequestro da enteada Maria Alice de Arruda Seabra Amorim, de 19 anos. Segundo a delegada que cuida do caso, Gleide Ângelo, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o suspeito tem mantido contato via WhatsApp e teria dito que está fora do estado. O crime aconteceu na última sexta-feira, em Recife. A mãe da jovem, Maria José de Arruda, de 46 anos, suspeita que o marido tenha agido por vingança, uma vez que a filha descobriu um relacionamento extraconjugal do padrasto e contou a ela, que perdoou a traição. Desde a madrugada desta terça-feira, Gildo mantém contato com a delegada responsável pelo caso. Ele chegou, inclusive, a postar em sua página do Facebook uma mensagem pedindo desculpas pelo que teria feito à enteada, dizendo-se motivado pelo ódio. Deputados tentam novamente libertação de brasileiro preso na Palestina. Reportagem de Noelle Nobre, direto dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. As comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados vão mais uma vez tentar uma audiência com o embaixador de Israel no Brasil a fim de negociar a liberação do cidadão brasileiro Islam Hamed, preso em cárcere palestino desde 2010. Ele se encontra em greve de fome há mais de 70 dias em razão de sua pena ter sido cumprida desde 2013, mas até hoje não ter sido liberado. O impasse foi discutido nesta terça-feira em reunião das duas comissões, mas o embaixador de Israel, Reda Mansour, não compareceu. Preso inicialmente pelo Estado da Palestina, Hamed, filho de mãe brasileira e nascido na Palestina, já cumpriu a pena que foi condenado pelos palestinos por ato violento contra colonos israelenses, mas está sendo investigado por Israel. O governo israelense já informou em nota que não tem intenção de permitir sua saída da Palestina após a soltura da prisão, podendo prendê-lo novamente enquanto investiga. O governo palestino, por sua vez, condiciona a libertação de Hamed à emissão de documento pelo Brasil, responsabilizando-se por sua segurança. O Itamaraty, no entanto, alega que o governo brasileiro não tem como exercer poder de polícia no território do Estado da Palestina ocupado por Israel. Presente à reunião, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, disse que a solução para o caso depende agora de Israel. Por essas razões, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputada Jo Moraes, do PCdoB Mineiro, considera fundamental a audiência com o representante de Israel. Nós queremos apenas que seja assegurado condições humanitárias e garantia de vida para ele. E isso, naquela região, só pode ser feito se Israel demonstrar boa vontade, assim como a autoridade palestina demonstrou a boa vontade de libertá-lo imediatamente. Por enquanto, os deputados conseguiram do Estado da Palestina autorização para que jornalistas brasileiros visitem Islam Hamed na prisão, como destacou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Isso para nós é muito importante, porque nós teremos condições de ouvir do próprio Islã, as condições em que hoje ele está detido e, efetivamente, se ele está disposto a assumir a responsabilidade de ser solto, mesmo com o comunicado formal de Israel, que na medida que isso ocorrer, ele será novamente detido. Segundo Aline Baker, prima de Islam Hamed, o brasileiro já emagreceu 28 quilos e só deseja ter uma vida normal. A turista Celina Matos, de 68 anos, morreu no último domingo em Porto Seguro, na Bahia, após comer uma empada de camarão na praia. A empresária era de São José do Rio Preto e estava internada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Municipal de Porto Seguro há 17 dias com infecção intestinal causada pela bactéria Salmonella. De acordo com familiares, o médico explicou que ela teve uma infecção generalizada com choque anafilático por causa da bactéria encontrada em animais contaminados com fezes ingeridos crus ou mal cozidos. O corpo de Celina foi liberado nesta segunda-feira e o velório ocorreu na sua cidade natal nesta terça-feira. A agricultura familiar fornecerá 30% dos alimentos da administração federal. Reportagem de Cíntia Bispo, direto da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias. Pelo menos 30% das compras de alimentos da administração pública federal deverão ser feitas junto a produtores familiares. É o que determina um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff e que integra o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. O plano destina cerca de R$ 29 bilhões de reais para o setor. As compras podem ser feitas com dispensa de licitação, desde que o preço seja compatível com o mercado, que os produtos sejam de produção própria e que cumpram o controle de qualidade. Para participar das chamadas públicas, os agricultores precisam da declaração de aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A presidente da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa e espera que o governo assegure os recursos para o setor. Toda a inovação que o governo faça para viabilizar cada vez mais a produção da agricultura familiar é ótimo. Uma iniciativa louvável, aliás, já devia ter feito. Tem que disponibilizar e assegurar o dinheiro, que não tenha contingenciamento do dinheiro. Lá pelas tantas o governo corta o dinheiro e aí fica complicado, tem que dar continuidade. Os alimentos comprados pela administração pública serão destinados para o abastecimento da rede pública de ensino, rede assistencial e para o consumo de pessoas em situação de insegurança alimentar. O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, considera importante a medida, mas acredita que são necessárias outras ações para ampliar a agricultura familiar. E eu sonho um dia que, através das cooperativas, o agricultor familiar vão exportar e vão ter um mercado importante e não depender exatamente de que a compra dele, a maior parte, seja através da merenda. Enquanto isso não for possível, é muito bem-vindo que as escolas municipais e estaduais possam comprar essa mercadoria. Entre as ações do Plano Safra estão a liberação de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, taxa de juros menores aos produtores e assistência técnica para os agricultores. Da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.